Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 2 de junho, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um tema muito delicado, muito sensível à sociedade brasileira e não apenas à sociedade brasileira, mas eu diria que a toda a humanidade, a exploração sexual infantil. No Brasil, hoje, esse assunto é particularmente importante porque nós estamos chegando às vésperas de uma competição como a Copa do Mundo, uma competição de nível internacional que atrai turistas de todo o planeta, turistas e profissionais de todo o planeta, e isso realmente é uma situação de preocupação. E para conversar conosco sobre essa questão aqui, nós estamos com o Pedro Dorigo, psicólogo da Casa da Arte de Educar, à frente de uma rede de articulação e mobilização de organizações e lideranças de favelas da Grande Tijuca, por conta exatamente da Copa do Mundo, e com o Anderson França, que é Dinho, que é do coletivo Dharma. Um dos projetos desenvolvidos pelo coletivo é a Universidade da Correria, que acaba de fechar parceria com o SESI Nacional para um trabalho com jovens de 16 a 29, é isso? 16 a 29 anos, todos com histórico de violência sexual. O projeto incluirá jovens que caíram na noite, são travestis ou homossexuais, que não exercem atividade na prostituição e querem se encontrar na vida, muitos criando seu próprio negócio. Como nós vemos, é um universo bastante diverso daquele que nós estamos acostumados a tratar, a abordar aqui no Tema Livre. Eu vou abrir a conversa com o Pedro, que já está aqui há algum tempo, chegou antes. Bom dia, Pedro. Queria que você abrisse falando sobre essa preocupação com a proximidade da Copa do Mundo e se isso tem realmente algum impacto, se isso causa alguma apreensão realmente. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Luiz. Obrigado pelo espaço de debate. A Copa, o mega evento, né, assim como muitas oportunidades, Ele traz alguns desafios para ser enfrentado. A FIFA, ela fez essa solicitação que as férias escolares coincidissem com o período da Copa. Então, acaba que a gente tem uma atenção especial sobre esses espaços, né? Onde tem mais crianças circulando na rua e também mais turismo, né? Mais turistas, mais pessoas. Tem a questão do turismo sexual, é uma recorrência grande. E a Grande Tijuca, que é um espaço com algumas vulnerabilidades sociais, fica no entorno do Maracanã, então a gente tem um foco de atenção muito grande sobre esse espaço. Quando você fala da Grande Tijuca, você vem desde a usina, passa pelo Borel, passa ali Morro da Formiga, vai Salgueiro, Casa Branca, Salgueiro, Tuiuti. Toda essa vai até onde? Tuiuti. Mangueira, né? Que até é a Mangueira, A Mangueira é do lado do Maracanã. Exatamente. Mas o Maracanã já foge um pouco da Grande Tijuca, se bem que é também, né? É a mesma área ali. Até não o é estado, Tijuca, mas é a Grande Tijuca. O estádio também está ali? São Carlos também faz parte da Grande Tijuca, não? A gente não costuma não considerar assim, mas enfim, está na proximidade, né? Uhum. Sim, mas então você estava falando, esse trabalho que vem sendo desenvolvido é um trabalho rotineiro, não tá tendo um enfoque diferenciado, alguma coisa específica, voltado a um programa específico, alguma coisa assim, ações voltadas exclusivamente com vista da Copa do Mundo, não? Sim. A Casa da Arte Educar, que é onde eu trabalho, funciona na Mangueira, com a comunidade da Mangueira, com crianças e adultos, jovens. A gente trabalha em contraturno escolar, com educação integral para crianças, também trabalha com EJA, educação para jovens e adultos, com adultos, com os pais das crianças, e como é um fenômeno muito complexo, a gente busca sempre a parceria da rede e sempre está ampliando mais essa rede de parceiros, de envolvendo ONGs, pontos de cultura, escolas, conselheiros tutelares, UPPs sociais, o poder público. E agora, nesse momento, assim, a véspera desse mega evento no Rio de Janeiro, a gente reforçou essa atuação com a rede. através de um núcleo de mobilização e articulação de lideranças comunitárias que a gente está realizando de 2 em 2 meses no Sul América. Sim. O próximo evento vai ser dia 11 de junho, na véspera da Copa, no Centro de Convenções Sul América, às 2 horas. Sul América é onde, hein? É ali na Cidade Nova. Sei, perto da prefeitura ali. Que... Isso. Sei. Tem aquela passarela bacana. Uh-huh. Fica ali. Vai ser às 2 horas, eu convido a toda a população, assim, que tiver dia interesse. Dia 11, às 2 horas. O objetivo é a gente poder, né, juntar lideranças de comunidades das mais diversas e poder ver quais são os riscos, quais são os desafios que estão sendo enfrentados em cada local, o que a gente está percebendo, fazer um levantamento disso, para, em conjunto, né, somando forças, a gente poder pensar e articular estratégias de enfrentamento. Legal. A essas questões. Anderson França, Dinho, como é que você faz a apresentação? Eu queria que você fizesse aí a apresentação do coletivo Dharma, ACC, que você dissesse dessa expectativa com relação à Copa do Mundo, ou se existe alguma... A mesma coisa que nós fizemos aqui com o Pedro, eu queria que fizesse você também. Bom dia. Bom dia. O CDHA, o coletivo Dharma, ele nasceu na Maré. Foi a primeira agência de comunicação no Complexo da Maré. Eu trabalhei no Afroreg até 2011, depois eu fui... Você podia chegar mais perto do microfone, puxar ele mais para perto de você. Pode puxar ele para perto de você, isso. Obrigado. Isso aí. A gente começou o nosso trabalho em 2011, no Complexo da Maré, na Vila do João. E hoje nós somos um coletivo com 8 iniciativas. E todas as nossas iniciativas, elas são baseadas e pensam à Zona Norte. O Rio de Janeiro é dividido em 4 grandes zonas, sendo que a Zona Sul são 17 bairros, que detêm boa parte do orçamento de políticas públicas, e a Zona Norte tem 87 bairros. Então todas as ações que a gente desenvolve são para as 1.024 favelas do Rio de Janeiro e para as 87 bairros da Zona Norte. A gente ainda não estendeu nossas ações para a Zona Oeste. A Universidade da Correria é uma dessas ações. A Dharma, como uma agência de comunicação e de apoio a empreendedores nos territórios, ela tem um posicionamento político com relação à Copa. E é um posicionamento que encontra convergência com outros movimentos sociais, na verdade com movimentos sociais, porque nós não somos um movimento social. Então nós somos críticos do modelo que foi trazido, dos gastos, do excesso de gastos, do excesso de opressão e de repressão a populações favelizadas, às remoções, à transparência desses gastos, e nós estamos preparando inclusive algumas campanhas para a chegada da Copa. A gente vai preparar algumas campanhas para serem... Algumas campanhas, você disse? Que tipo de campanha? Segredo? Bom, uma delas a gente... Mas uma delas a gente pode falar. É porque, na verdade, a gente tem que contar com o elemento surpresa nessas coisas. Senão, se você começa a diluir antes, quando chegar lá na hora da campanha, a polícia está esperando. Pode acontecer. A gente tem conversado com outros grupos que vão promover ações exatamente por ocasião da Copa, e nem todos, até por conta da investigação de órgãos de polícia, que, enfim, isso de fato está acontecendo, nem todos abrem as suas ações. Mas a gente tem uma campanha nossa que a gente vai fazer, que é com cartazes nas regiões dos estádios, apresentando números de mortes no Rio de Janeiro de 2009 até agora, e também levantando de forma uma apresentação mais publicitária num cartaz, mortes que foram muito marcantes nesse período, como por exemplo a de Amarildo, a de Cláudia, tentando promover no convidado à Copa, no torcedor de diversas partes do mundo, uma leitura crítica sobre a cidade que ele está visitando naquele momento com a sua família, e que ele deveria também saber dessa realidade, que é uma realidade um tanto dura. Então assim, é assim que a Dharma se posiciona, mas é convergindo com outras leituras críticas que a gente faz com outros movimentos. É interessante essa posição, essa postura, porque quando eu abri o programa aqui, eu abri com o Pedro, nós estávamos tratando exclusivamente dessa exploração sexual infantil. E a exploração sexual infantil é um fenômeno histórico do Brasil e é lamentável. O turismo sexual é o turismo bastante forte no Brasil, e quando vai se aproximando um evento como Copa do Mundo, a gente tem isso como uma das preocupações primeiras da agenda nacional. Agora, esse aspecto que você está levantando, Dinho, é muito mais É um outro departamento, é uma outra conversa, é um pouco mais do que você combater a prostituição infantil ou exploração sexual infantil, porque essa exploração sexual ela já encontra, até o Disque 100, como você encontra na violência e tal também, na violência generalizada, esses canais de denúncia. Mas nesse aspecto onde você atua, nesse campo, nesse segmento onde você atua, não é tão flagrante ou tão evidente quanto quando se trata de criança, ou é? E eu estou enganado. Na verdade, o convite do SESI para a Universidade da Correria... Fala pertinho, por favor, não dá para o pessoal não ouvir. O convite que o SESI fez para nós, a Universidade da Correria é uma iniciativa que em 3 meses visa modelar, prototipar e colocar na rua um negócio, né? Formalizar esse negócio, fazer com que as pessoas consigam capital inicial para criar seu negócio. Então, o SESI fez um convite para um trabalho com essa população vítima de violência sexual em 2013, quando eu fui a Brasília falar da Universidade da Correria, cujo foco é essencialmente a juventude. E nós, na verdade, nós customizamos a linguagem de negócio empresarial para a galera de favela, subúrbio. Por isso o nome da universidade é a Universidade da Correria, que é uma expressão muito usada nas ruas por essa galera. Então, o que nós fazemos com essa juventude vítima de violência sexual é pontualmente olhar para o futuro. Existe um grupo de pessoas, psicopedagogos, que acompanham esses jovens no sentido de dar a eles embasamento ou apoio psicológico para o que aconteceu com eles na sua trajetória. Isso é fundamental porque dá a eles uma base. A partir dali a vida tem que seguir. Mas aquilo não é apagado da vida da pessoa. A minha função no SESI, a minha função com esses jovens é dar a eles a perspectiva de futuro. Então, as dificuldades que eu encontro com esse público não é muito diferente das dificuldades que eu encontro com outros públicos. Porque, na verdade, se você for ver, existem mais pessoas que sofreram violência sexual e doméstica em casa do que as estatísticas mostram. Então, na verdade, isso é muito comum no Brasil. E na verdade, o que esses jovens também precisam é de uma ferramenta para que a vida deles, a trajetória deles, seja algo para além daquele histórico de violência. Então o SESI percebe que essa linguagem nossa é uma linguagem que hoje encontra apoio e eles acolhem essa nossa linguagem. Boa parte desses jovens são de favela, são de subúrbio e favela, e não são só do Rio de Janeiro. Eu hoje dialogo com jovens de 20 estados, então são quase 4 mil jovens ouvindo as metodologias da Universidade da Correria e desenvolvendo negócios e projetos comunitários. Então, o interessante é quando você vê o jovem, individualmente ou coletivamente, descobrindo que ele não é mais um marginal pela sua condição, pela sua postura, pela sua atitude, seja dentro ou fora do homossexualismo, seja como vítima de violência sexual, mas ele começa a se colocar como potente. Apesar de todas as questões que, enfim, afetaram sua trajetória de forma anormal, ele se coloca agora como um jovem potente, capaz de criar um projeto e um negócio e seguir com a vida adiante. Então, para mim, tem sido uma experiência, e para a Universidade da Correria tem sido uma experiência muito importante, porque para nós não há o limite. Qualquer pessoa, desde que ela queira, ela consegue, e obviamente com apoio, com pessoas ajudando, ela consegue desenvolver seu projeto, seu negócio e tocar a sua vida adiante. A maior dificuldade que a gente está tendo hoje é com a academia no Rio de Janeiro, porque as universidades públicas e as pessoas que desenvolvem projetos sociais ou de pensamento de território em favela no Rio de Janeiro, elas são orientadas politicamente. Elas não são orientadas economicamente. A Universidade da Correria ela tem uma proposta econômica fundamental, objetiva. E a gente não encontra apoio na academia porque todos querem pensar a favela, todos querem debater a favela sob a luz, sob a ótica de Marx, mas ninguém quer fazer nada para resolver o problema do cara comprar meio quilo de carne moída no final do dia. Então, a discussão, na verdade, a discussão ela fica num campo ideológico, na verdade, não é isso? Quer dizer, então, eu queria aproveitar isso que você está dizendo para chamar a participação do Pedro, porque você fala de uma área geográfica muito mais abrangente do que a área que o Pedro situou no início do programa, que é a Grande Tijuca, que, bem ou mal, a Tijuca... vamos dizer que a Tijuca seria a Ipanema e o Leblon da Zona Norte, em termos de poder aquisitivo, em termos de, juntando com Grajaú, essa área ali, né? Usina, Muda. Isso é uma área bastante nobre da cidade e, no entanto, também é uma área, assim como Copacabana, cercada de favelas e uma convivência que já é muito antiga, já é histórica, como a convivência na Zona Sul. O que não acontece, por exemplo, na área ali, você vê da Maré, na área do Alemão, onde você vê que a convivência é de um extrato social ou de dois estratos sociais muito semelhantes. Não é essa coisa tão distinta quanto tão estratificada como é na zona Norte, ali, especialmente na área da Grande Tijuca. Eu queria que você abordasse um pouco essa questão nos termos em que o Dinho levantou ali, que é essa questão da luta ideológica que se trava. A gente vê o que ele falou, é verdade. Eu já tive aqui, a gente está sempre recebendo pessoal de favela. Favela não se cala, pessoal do Alemão vem sempre aqui. E um deles disse assim, olha... É muito legal, está tudo muito certo, você é radialista, você é jornalista, vem aí, fala, defende e tal. O outro aqui é professor, o cara era professor mesmo da PUC, legal, muito bom, gosto muito, mas o favelado aqui sou eu. Quem sabe sou eu, quem sente na pele sou eu, e é verdade isso, entendeu? Uhum. Aí deixa eu calar minha boca aqui, parar de teorizar e ouvir o que o cara está dizendo, porque ele é que está vivendo aquilo ali, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Em termos ideológicos, eu na minha atuação lá como psicólogo da Casa da Arte da Mangueira, nosso trabalho lá é muito em cima da prevenção. Né? A gente hoje pode perceber entre os estudantes um número menor de abusos e abusados do que se a gente for comparar com as estatísticas da Mangueira, de uma forma geral. Eu acho que isso é fruto de um trabalho, assim, né, ao longo dos anos, de 15 anos, de muito em cima da prevenção. É claro que a gente também está em cima da, né, como lidar com os casos que são apontados e como encaminhar esses casos, mas o nosso foco é a prevenção. E nessa prevenção aí a gente trabalha, tem uma luta ideológica também, que aí a gente trava uma luta contra alguns valores que estão muito imbricados com a questão da que favorecem o abuso, a exploração, não só a violência sexual, mas a violência psicológica, a violência física, né? A negligência. E esses valores, eles são tão naturalizados, né, hoje em dia, assim, como a relação de gêneros, a relação de classes, são valores que estão muito associados com a permanência desse fenômeno que é a violência intrafamiliar, seja qual manifestação for, sexual, psicológica, né? Então, o trabalho com educação que a gente faz, que é um canal também para a gente trabalhar, né, esse fenômeno da violência, é muito em cima desses valores. Como é que a gente desnaturaliza esses valores que vêm da televisão, que vem pelos vários canais midiáticos, né, assim, tentando mostrar uma ordem específica que muitas vezes favorece esse tipo de comportamento que a gente está lutando contra, né? Então, não sei se eu respondo. Não, respondeu sim, porque essa questão da ideológica, ela se desdobra. Ela vai em vários níveis, em muitas. Por exemplo, a questão da violência sexual, ela não se resume à violência sexual infantil, não se resume à violência sexual na faixa etária onde você atua, Dinho, e nem como a violência em geral, a violência social, a violência dentro de casa, ela não se resume ao pobre, ela atinge a mulher também, da Gávea, do Leblon, essa coisa toda. E há, como você falou ainda há pouco, uma subnotificação dos casos. Então a gente tem sempre, a sociedade tem sempre que fazer aí um cálculo e acrescentar um pouco, porque isso não é tão notificado, porque por razões diversas. E há uma dificuldade de você lidar com isso. É sempre difícil lidar com essas questões, complicado. Não é? Pois é, e isso que eu gostaria que você falasse, depois inclusive você, Dinho, porque você ainda entra nessa questão da sexualidade, que é ainda mais complexo dentro da situação, do quadro geral da violência, mas... É muito complicado. A violência intrafamiliar, ela é um fenômeno endêmico. Ela tende a se propagar, né, através das gerações. Né? Existem estudos da OMS que mostram que assim, grande maioria dos abusadores foram abusados, né, quando criança ou jovem. Então, a questão é como que a gente... percebe esses casos, como é que a gente dá encaminhamento para eles, para o Conselho Tutelar, por exemplo, sem que isso signifique uma nova agressão a essas pessoas. Então você tem que tomar cuidado para não criminalizar também... Sem que isso seja punição. Sem que isso seja uma punição, exatamente, porque senão vira uma nova agressão. E isso faz com que esse ciclo continue, essa bola de neve. Então é muito delicado, assim, lá na casa a gente tenta criar um espaço de acolhimento... que a gente trabalha muito com rodas de debate, com as crianças, com as famílias, e a gente tenta criar um espaço que o debate não seja forçado, né? Não seja uma obrigação, que a denúncia não seja uma imposição, né? Que isso, uma conotação mais de informação, né? Informativa. Certo, então, porque senão fica parecendo uma coisa de delação, e aí estabelece uma relação de culpa e remorso e, não é? Isso. E tudo isso que acaba, Dinho, se você bobear, você vai acabar na igreja, né? Você acaba com o negócio do pecado e da culpa, e aí não resolve problema nenhum, né? A situação é essa aí também. O que a gente... Né? Bem, o indivíduo é feito do agora, né? O indivíduo é feito da sua trajetória, da sua herança, mas ele é muito o que ele faz agora. Então... Quando eu cheguei no SESI, eu comecei a ter contato com esse público, que eu antes eu não tinha. Eu já tinha feito a Universidade da Correria com moradores de rua em Florianópolis e no Complexo da Maré. Mas especificamente com esse público, não. Então, tem casos de jovens que já se prostituíram. E a pergunta que eu faço para eles é, e quando isso não puder acontecer mais? Se já tiver com uma certa idade, se não aguentar mais o ritmo pesado da noite... O que você quer fazer da sua vida? Então, a primeira pergunta é essa. O que você quer fazer da vida? Então, os jovens passam 3 meses ali pensando isso. E pensando de forma objetiva. Como a gente constrói um negócio aqui em 3 meses ou um projeto coletivo? Pra vocês terem uma ideia, nós temos um trabalho na Universidade da Correria que é coaching. Coaching é quando a gente escolhe uma pessoa para dar mentoria, ou um mentor para esse jovem. Então, teve um rapaz lá da Cidade de Deus que disse, olha, eu queria ser maquiador. Quero ser maquiador e tem um profissional chamado Celso Camura, que é um maquiador das estrelas e tal. Qual é o nosso papel numa hora dessa? É ligar para o Celso Camura e achar a assessoria dele, foi o que a gente fez, e juntar o Celso Camura e esse jovem. Para que esse Celso Camura diga, como profissional, quais são as responsabilidades de se abrir um negócio e ser um profissional. Então esse jovem ele passa a ter contato com profissionais. Tem o filho do Claude Trogot, que eu não conheço pessoalmente, só falei com ele pelo telefone agora sábado, que ele topou. Ele é dono de uma hamburgueria na Zona Sul chamada TT Burger. Isso. E ele decidiu dar consultoria ou coaching, mentoria voluntária para jovens desse projeto, que querem abrir uma hamburgueria na Mangueira. Então, na verdade, você vai quebrando obstáculos usando o negócio, o business, como uma desculpa. E como é que você... Qual é a receptividade que encontra? Eu não digo nem do TT Burger lá, porque ele já usa o pão feito já no alemão. Ele já tem uma padaria que ele montou lá. Quer dizer, ele já tem uma sensibilização para esse tipo de ação. Mas, por exemplo, no Camura, como é que é a aproximação? Qual é a receptividade que você encontra nessas pessoas que são famosas? Todas as pessoas que a gente tem conversado, elas recebem a Universidade da Correria muito bem. Por quê? Porque nós pensamos muito a forma como nós apresentamos a Universidade da Correria para cada profissional. Então, seja uma pessoa da televisão, seja um governante, seja uma pessoa, um CEO de uma empresa, seja um artista, como por exemplo o Emicida, que é um rapper lá de São Paulo e que quer vir conhecer a Universidade da Correria, por nós sermos, antes da Universidade da Correria, nós somos uma agência de comunicação, nós já trabalhamos a linguagem para que chegar em cada uma dessas pessoas. Isso é muito o trabalho de mediação mesmo, de relações públicas. Como eu vou despertar o interesse num profissional que trabalha, por exemplo, no meio de comunicação, a dar uma hora de mentoria para um jovem de uma favela que quer seguir essa carreira? Então a minha relação com você, que é um profissional de comunicação, tem que ser muito boa, atraente, para que você queira então falar com esse jovem. Então, mais em São Paulo que no Rio, a gente tem muitos profissionais que apoiam a gente. Em São Paulo as coisas são mais pragmáticas em termos de negócio. Então temos gente muito grande em São Paulo que dá mentoria até por Skype, online, né, para esses jovens. E aqui no Rio a galera ainda tá se acostumando, o pessoal de mercado está se acostumando com essa nossa linguagem, mas em São Paulo em peso... A que você atribui isso? Por que você acha que acontece essa... Eu realmente acho que o Rio ainda é atrasado em termos de educação para negócios, educação empreendedora. Empresarial, né? Quer dizer, é um pensamento empreendedor. A cidade, ela é orientada politicamente. Nós fomos capital de um império, fomos capital de uma república. Então, nós temos aqui no Rio um pensamento forte, denso, político, muito forte, que vale para o país todo, inclusive, ainda. Nada é feito nesse país politicamente sem que o Rio diga a sua opinião. Mas isso atrapalha quando é excessivo num território como favela, em que a gente politiza movimentos que podem gerar desenvolvimento local e de renda, e a gente acaba politizando isso. Então, acho que é importante o pensamento político para o jovem, ele tem que saber o que, que ele é. Ele é favelado? Ele é favelado. Ele é negro? Ele é preto? Ele pode ser vítima de bala perdida ou não? Sim. Mas ele também precisa construir a própria vida. Então, dá a esse jovem o desejo de construir a própria vida, de fazer a própria vida, eu acho que é isso que ainda falta muito, sabe? Seja por parte de organismos de governamentais, de educação, enfim, o SESI decidiu nos apoiar porque entendeu o que é. Você tem uma ideia, como a gente começou a fazer a Universidade da Correria, a gente não teve patrocínio de ninguém. A gente viu que a Agência de Redes para a Juventude lá do Faustini é um grande trabalho nesse sentido e que recebe patrocínio da Petrobras. Só que a gente não tem o QI. A gente não tem. Quem indica? Quem indica. A gente não tem nem como chegar na Petrobras e pedir. Então a gente fez? A gente fez camisa. A gente juntou uma grana e imprimimos 200 camisas. E eu ia dar aula na rua, ia dar aula na favela e ia vendendo camisa para pagar os professores que iam dar aula. E aí a Uniswan foi que liberou uma sala para nós, aí conseguimos durante 3 meses pagar professor com venda de camisa. Foi aí que a gente bateu na mídia, mais em São Paulo que aqui, como uma galera que está... É mais pragmático, né? Se auto-realizando, sabe? Se auto-viabilizando. Aí que acharam o nosso modelo legal e a gente foi para o mundo aí. Pedro, a Casa de Arte Educar, como é que ela vive? Ela funciona com editais, né? De financiamento de vários projetos. Funciona na base de edital, quer dizer que ela funciona com através de fundações, basicamente, fundações, institutos de empresas particulares, mas também de governo. Também. Qual é a participação majoritária ou minoritária? Qual é o equilíbrio disso aí? É mais com a iniciativa privada ou mais vinculada a governo? É mais associações. A maior parte do... E também e Petrobras, né? Enfim, sim, porque quando você fala de parcerias institucionais com o governo, você está politizando, como falou o Dinho ainda há pouco. Você, na verdade, você ideologiza a coisa, a discussão, e você privilegia determinados espaços, determinadas ações, essas coisas... que escapam um pouco. Um dos problemas que ele apontou e que a gente percebe no discurso dele ali é fazer compreender esse universo onde ele trabalha, que é uma coisa invisível para a sociedade não é invisível porque não vê, porque não quer ver, né? Quer dizer, não, opta por não ver. Esse é o caso, por exemplo, da violência onde você trabalha, já é uma coisa visível, já é uma coisa que já reconhecem como uma situação de visibilidade. Então, Eu queria que você explicasse, era isso aí, essa diferença, entendeu? É, exatamente. Eu acho que a gente está na Mangueira, a gente já teve casa em Vila Isabel, que, como você disse, talvez seja a zona sul da zona norte. O Leblon e a Anderson, pula para cá para o Alcoolessante aí também. Essa organização não teria como funcionar do jeito como a gente via, como a gente pensou ela, né, idealizou ela, ela não teria como funcionar em outras áreas. É uma pena, assim, eu já trabalhei com projetos que iam mais longe, assim, na Zona Norte, mas é uma área que demanda muitos olhares ainda, entende, Luiz? Apesar de ter muito olhar, ter muita visibilidade, até da mídia, assim, toda a popularidade que tem, demanda porque a gente vê, os dados apontam isso, né? A gente tem tem um campo com muitos desafios ainda. Fica parecendo que eu estou querendo, provocar aqui as diferenças entre esse pragmatismo empresarial que o Dinho apontou, que é muito mais forte em São Paulo, com esse paternalismo ou assistencialismo, entre aspas, do Rio de Janeiro, onde as pessoas, as ONGs, as OCIPs, essas coisas todas, tentam as parcerias institucionais através de fundações do governo ou de empresas públicas, o que torna mais fácil a execução da coisa, mas ao mesmo tempo não chega aos objetivos de uma maneira tão completa. Mas eu queria chamar a participação também agora aqui da Sônia. Sônia, você chegou quase que no final do programa. Chegou com meia hora de programa, deve ter vindo a pé, coitada. Não, a mobilidade. Eu canso de segunda-feira, realmente. A mobilidade urbana do Rio de Janeiro. É muito complicada. É a Sônia Rodrigues, integrante do Comitê de Acompanhamento de Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil. Sônia, até agora nós estamos tratando aqui, desde as 10 e pouco, quando começou o programa, desses trabalhos que são desenvolvidos tanto pela Casa da Arte de Educar, do Pedro, quanto pelo coletivo Dharma, do Anderson, que tem a Universidade da Correria. E nós já estamos vendo diferenças que são muito marcantes, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que a OAB acompanha esse tipo de... Qual é a interação que a Ordem dos Advogados do Brasil tem nesse tipo de campo, né? Bom dia, né? Antes de qualquer coisa. Bom dia, senhores. Perdão pelo atraso, mas realmente a mobilidade urbana é algo complicado para nós. Bem, a OAB RJ, ela iniciou um trabalho voltado para a defesa das crianças e dos adolescentes. Isto, visto a necessidade que temos hoje de focarmos um pouco mais na raiz do problema e não tentar combater o efeito. Nós sabemos que a violência é um problema endêmico, né? Está em todo o Brasil, que está em todo o mundo. E a OAB, dentro deste quadro, ela criou esta comissão que visa proteger, fiscalizar e criar meios, políticas sociais para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Aí você me pergunta como seria isto. Bom, o primeiro passo é que nós criamos 3 frentes de trabalho. A primeira diz respeito ao abrigo, aos abrigos, né, as casas acolhedoras voluntárias ou públicas, que nós temos poucas ou quase nenhuma, uma vez que a Fundação Leão 13 centralizava tudo isto e ela foi extinta, me parece que agora ela está ressurgindo. A segunda frente são as casas de custódia, como é o caso do Degase, né, onde se coloca o menor infrator. E o terceiro é o órgão responsável pela fiscalização, que deveria estar fazendo o trabalho que a OABRJ vai desempenhar, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele foi criado com o intuito de fiscalizar não só os órgãos públicos, como os privados e as ONGs também. Nós temos aí hoje, eu fiz um mapeamento, nós temos 580 ONGs funcionando atualmente no Rio de Janeiro, no que tange ao amparo à criança e ao adolescente. Mas o que acontece com essa política? Pelo que nós detectamos até agora, todas as verbas que são recebidas, na verdade, não estão sendo utilizadas, né? Estão sendo desviadas. E isso eu não quero atingir ONG A, B ou C, ou órgão esse ou aquele. O trabalho é um trabalho de campo, é um trabalho aberto, não é um trabalho diretivo e nem policial, porque a OAB não tem poder de polícia, né? O que nós vamos fazer é verificar junto à transparência pública que valores estão sendo recebidos e se de fato estão sendo utilizados e se não estão, qual a razão. Né? Com relação aos abrigos, vai ser feito um trabalho de vistoria sobre o aspecto higiênico, sobre o aspecto cultural, sobre o aspecto social. Né? E no Degase a coisa é mais complicada. Por que, que é complicada? Porque a criança ela é tida hoje como menor infrator. Mas ninguém busca saber como aquela criança foi criada. Em que lar ela nasceu. É muito fácil você pegar um garoto de 12 anos que está ali viciado no crack, nós sabemos que é uma droga que tem uma dependência que torna a mente um ser inconsciente, é muito fácil pegá-la e qualificá-la. Você é um infrator porque você roubou um cordão, porque você roubou uma pulseira. Veja bem, eu não estou aqui querendo legalizar o crime de furto, longe de mim fazê-lo, até porque sou uma advogada. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo dentro do Degase. E o Degase é o mais importante, por quê? Porque lá as condições estão absolutamente desumanas de convívio. Eu já tive a oportunidade de visitar o Degase da Ilha do Governador, eu sozinha, e vi que realmente está uma coisa caótica. Eles estão sem gás para fazer a alimentação. Um adolescente brigando com o outro, são divididos por facções. Quer dizer, qual é a expectativa de vida que tem, de recuperação social que tem uma criança de 12 anos ao ser levada ao Degase? Qual seria essa expectativa? Na verdade, o Degase, ele replica, ele reproduz o sistema penitenciário, o sistema que, e na vida, é aquilo que nós estávamos falando antes, Pedro, é a política punitiva. Se você tem uma concepção do crime como uma, e você estabelece uma punição, se você tem aquela coisa da culpa e da pena, você não vai recuperar ninguém nunca, porque você sempre vai estar correndo atrás, é que nem o cachorro correndo atrás do rabo, você não vai conseguir chegar. Essa lógica é que o Dinho rompe quando propõe essa ação, que é uma ação num nervo exposto, que é essa juventude. Você atinge, inclusive, atua com gente até 20 e tantos anos de idade, né? Até 29 anos de idade. Isso é praticamente uma pessoa na maturidade, porque já está com 30 anos quase, né? Muito embora. Então, isso aí você rompeu já com essa lógica, né? Me perdoe interromper. Sim, mas existe aí um grande equívoco, né? Eu não conheço o trabalho do Dinho, estou conhecendo agora, tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele porque visitei o sítio, né? Do Pedro. Do Pedro. Existe uma diferença na advocacia entre penalista e criminalista. Eu sou pós-graduada em Direito Penal, eu sou uma criminalista e não uma penalista. Penalista é aquele que foi colocado para impor pena. E nós não estamos aqui para isso, pelo menos eu não. Eu sou radicalmente contra a redução da maioridade penal. Não vejo como ela surtirá efeito. Como isso não é solução, na verdade. Não é solução. Mas esse problema senão, também... Se fosse, a gente podia baixar até 5 anos logo. Não, desde que nasce. Desde que nasce. Quando nasce, já mãos ao alto. Né? Então, nós também estamos fazendo aí uma fiscalização, aí já não é a OABRJ, já é um órgão do MEC, dentro das universidades de direito. Essa fiscalização, qual é o objetivo dela? É ver que tipo de ensino penal está sendo traduzido para os alunos. Porque se você formar um penalista, ele vai sair dali com o TACAP na mão. Agora, se você formar um criminalista, ele vai sair dali com a lei para a defesa. Não é para a isenção. Trancafiar um ser humano, de nada vai adiantar se a mente dele continua livre. É verdade. Dinho. Eu estou confuso. Você estava falando que você rompeu, a sua ação rompeu com essa lógica. Ah, sim. É porque entendeu? O jovem de 29 anos... Você já está atuando com um jovem com 30 anos de idade, praticamente. É porque ele tem um gap, né? Ele não conseguiu educação de qualidade. Ele tem um gap com relação a outros jovens que não passaram pelo que ele passou. Então, a gente tem que respeitar esse gap dele, esse tempo de atraso. Então, ele tem 29 anos, mas, na verdade, ele ainda tem... 21, 22. Não dá ganho nesse microfone aí, não? Puxa esse microfone mais pra frente, não tá dando pra ouvir você direito. O cara em casa não ouve, entendeu? Então a gente não faz distinção mesmo da idade, na real, não tem esse negócio. O que a gente percebe é que a juventude, eu acho que são três leituras aqui que poderiam convergir, porque o jovem vítima de violência sexual, ele é um sujeito de direito. Ele é um sujeito, um indivíduo e um sujeito político, e ele é um agente econômico. Então, acho que são três leituras que, na minha visão no Rio de Janeiro, a de perspectiva econômica, ela é a mais fragilizada. Por isso que a Universidade da Correria, a gente, nas nossas práticas, coloca na mão do jovem decisões que ele tem que tomar e parcerias que ele pode diretamente fazer com atores econômicos. Por exemplo, a questão do gás lá no Degase. Como a gente resolveria isso na Universidade da Correria? A gente mobilizaria os próprios jovens. Durante 3 meses a gente ia fazer como a gente faz as oficinas com qualquer lugar, a gente mobiliza esses jovens para eles entenderem que eles são responsáveis por aquele espaço. Que se o Estado não está deixando aquele espaço ser um espaço de aprendizado, a gente se empodera dele. Isso é uma leitura que para o Rio de Janeiro é muito conflitiva, que nós somos sempre muito amparados nas instituições, as instituições devem cumprir seu papel, mas a autonomia do indivíduo diante do Estado é um assunto cada vez maior em todo lugar do mundo, sabe? Se a mesma coisa a gente faz na Maré, se o esgoto está aberto, por que eu vou ficar esperando a SEDAI? Por que a gente então não se mobiliza para resolver esse problema aqui agora? E que soluções de inovação social a gente encontra? E como a gente consegue levantar dinheiro para fazer isso? É crowdfunding? É fazendo as pessoas apoiarem no site? Quer dizer, isso também depende muito do sujeito, como ele se vê, quais são os sonhos desse sujeito. E aí, é por aí que a gente tenta resolver. E essa relação, esse fazer a cabeça desse pessoal para esse empoderamento dessa galera, resulta numa consciência mais participativa, numa consciência mais cidadã? Resulta nisso aí? Pelo menos as experiências que a gente tem tido, a gente não teve nenhum projeto. A gente tem um projeto voltado para o lixo na Nova Holanda, que é o único projeto hoje cidadão que está funcionando. Mas, sim, a galera ela começa a entender que ela é responsável pelo que está em volta dela, pela própria realidade dela. Ela no SESI, os jovens eles recebem uma bolsa, que eu acredito que seja de R$ 1.200 ou R$ 500, eu não sei exatamente o valor, mas esses jovens recebem uma bolsa para participar do programa, que é o programa chamado Vira Vida. E esse programa leva um ano. E a primeira aula que eu dei lá no Vira Vida foi perguntar aos jovens quantos queriam ainda continuar recebendo a bolsa ou fazer o próprio salário ou aprender a fazer o próprio dinheiro e não precisar mais da bolsa e dar a bolsa para outra pessoa que está precisando. Quer dizer, esse é o pensamento. Sim. É você inverter a ordem do... A lógica. Essa lógica aí. É interessante porque a Sônia falou ainda há pouco de 400 e não sei quantas ONGs no Rio de Janeiro. 480. Voltadas para esse público, que é o público infantil. Infantil. E isso vem exatamente se casar com o que ele estava falando antes, o Dinho falou antes, dessa expectativa do Rio de Janeiro de você ter sempre uma parceria com o Estado, uma parceria, porque a ONG não deixa de ser o Estado presente ali, como é um braço do Estado. As ONGs são braços do Estado, sim, porque trabalham para a terceirização do Estado, porque o Estado não atinge a ponta, então contrata uma ONG para fazer isso, e a ONG discorda um pouquinho, se você me permitir, Luiz. Eu vou falar da minha atuação, da Casa da Arte Educar. Porque você é uma ONG. Isso, é uma ONG. E a gente funciona, sim, com verba pública. Mas, no entanto, as nossas ações, a gente não sente elas limitadas à ideologia que é vigente. Por exemplo, posso citar exemplos práticos, né? A gente, no início do ano, teve manifestações, poucas pessoas ficaram sabendo, na favela do metrô. Foi uma coisa que atingiu muito pouca visibilidade, né? Quando a gente compara, por exemplo, com as grandes manifestações aqui da Candelária, do centro, da Zona Sul. Eu, por exemplo, não soube. Foi uma manifestação bem forte lá, assim, ações bem truculentas da polícia. E teve um movimento de cortar água, a população ficou sem água, assim, foi uma coisa bem, né, agressiva com a população daquele entorno lá. A gente, como faz parte, a favela bem próxima da Mangueira ali é em torno da gente. A gente convocou a população para debater ali dentro da ONG, a gente convocou o pessoal da OAB para defender os direitos daquela população, a gente fez um artigo para publicar. E Enfim, esse é um exemplo, um outro exemplo que eu... E o que aconteceu com essa galera toda da favela? É. Bom, depois a manifestação chegou a um termo, né, que houve uma negociação. Eles estavam sem luz, sem água, né, voltou... Foi tudo cortado, na verdade foi tudo cortado para forçar a desocupação realmente. Isso. Sim, e em relação também à questão das remoções e tudo, que é uma questão complicada na Mangueira, como, né, do lado do Maracanã, a gente teve um projeto ano passado que durou o ano inteiro, que foi assim, a população muito indignada com a questão do PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento PAC 2, com algumas remoções e algumas intervenções ali que não concordavam. A gente fez um projeto com as crianças que fazem, porque a gente faz muito trabalho de mapeamento lá com eles. A gente tem muito esse trabalho de ir para a comunidade e compreender essa comunidade, levantar as potências, né, dali, tecnologias populares, um processo de empoderamento também da... E aí a gente fez um mapeamento fotográfico assim, com as crianças, que elas têm oficinas de foto. E aí a gente foi registrar as obras do PAC, assim, o antes das obras, agora a gente está começando as ações durante as obras. E essa ideia, assim, né, por mais que seja um trabalho de formiguinha, é uma ideia de a gente poder tornar a comunidade um pouco mais assim, ativa durante intervenções urbanísticas na própria comunidade dela, né? Que eles sejam realmente muito invadidos. Com relação ao Jimmy, pairou aqui uma dúvida, porque nós da UABRJ sairemos em campo, inclusive inicia essa semana, né? Toda essa maratona de trabalho extenso. E eu espero que seja laborioso, mas nós vamos sair com ofícios, vamos sair dentro do devido processo legal, porque nós não podemos extrapolar as barreiras da lei, nós podemos cobrar, não extrapolar. Então, quando ele falou apoderamento no Degase, aí eu já fiquei preocupada. Como se daria isso, Dinho? Não há aqui no Rio de Janeiro, acho que não há no Brasil, uma compreensão da administração pública sobre o assunto de inovação social de base tecnológica. Isso de empoderamento de ações pertinentes exclusivamente a órgãos públicos, isso é uma coisa que existe muito na Europa e também na Índia. Pessoas que percebem que o sistema ele é deficiente, seja no repasse de verbas, ou moroso na sua burocracia e demoram decisões a serem tomadas e pontualmente resolverem um problema, e a gente pode dar como exemplo, por exemplo, o esgoto da rua, ou um buraco que tem ali na rua que precisa mandar um ofício para a SEDAI. SEDAI diz que é do governo do estado, outro diz que é da antiga Telerj, outro diz que aquele buraco está ali durante 3, 4, 5, 6 meses. As pessoas se empoderarem daquilo significa elas admitirem que aquele espaço também é delas, porque é um espaço público e de fato é. Mas como vocês vão entrar lá? Essa é a minha dúvida agora. Ah, sim, no Degase? Como é que vocês vão entrar para produzir esse empoderamento nos jovens que estão ali? E foi um exemplo, né? Na verdade, a gente não vai ao Degase. Mas se a gente estivesse no Degase, a primeira coisa que a gente faria são oficinas de cocriação. A gente precisa chamar as pessoas responsáveis pela instituição, e é o que a gente está fazendo no SESI, é o que a gente está fazendo no SEBRAE. Que é o Estado, no caso, fazendo, né? É o que a gente está fazendo lá no Jacarezinho, chamando pessoas para reformar uma quadra, porque é isso que elas querem fazer. Então a gente entende quais são as limitações e a gente entrega aquele ator, que é o jovem, o direito de poder realizar uma ação durante um determinado período que seja resolutiva. É que, na verdade, é mais do que você conscientizar, é você responsabilizar pela própria utilização do espaço público, nesse caso aí, e no caso do Degase, do uso do espaço, que não é um espaço público, é um espaço do Estado ali, cercado, fechado, mas você transformar aquilo de alguma forma, de uma maneira. Você sabe como é, o senhor? É como o Comando Vermelho e o PCC fazem dentro da cadeia. Eles estabeleceram um Estado paralelo porque o Estado não consegue controlar aquilo lá. Então, no Degase, a maneira é de você não fazer o PCC nem o Comando Vermelho, mas você procurar, através do empoderamento legal, você fazer esse tipo de ação. Mas, é isso, querido, que eu estou entendendo. Olha só, isso aí tem um risco. Há bem pouco tempo, não sei se vocês sabem, né, que o Degase já tem esse tal de PCC, Comando Vermelho, já tem essa divisão. Você falou antes. Existe aí uma linha alas, de risco muito grande nesse trabalho. Por quê? O jovem infrator, ele já está ali, eivado de muita ira sobre si. Muitos daqueles estão até em liberdade assistida e a família não quer recebê-lo. Não quer nem saber. Não quer nem saber, entendeu? Outros têm penas mínimas, tipo, furtou uma lata de leite e está fazendo aqui, o que ali que eu não sei. Então, para você entrar e incitar, no caso do Degas, veja bem, estamos falando do Degas, para você entrar e incitar é fomentar um pouco mais a violência. Você acha que incitar essa conscientização é você incitar a Olha, violência? Olha, conhecendo, eu vou lhe dizer, teve um jovem chamado Matheus, que simplesmente ele estava brincando, ele é do Comando Vermelho, quer dizer, ele é não, né? Colocaram ele no Comando Vermelho. E o outro pessoal do ADA veio para cima dele, para bater nele por causa de um taco de pau porque que eles transformam em punhal. Porque são pessoas distintas, essa é verdade. Só que ele sofreu traumatismo craniano, infiltração pulmonar, foi ao coma, retornou ao Degas, não sei como. Nós tentamos, junto ao AB, junto ao juiz que está tutelando a causa, não conseguimos, e lá estava o Matheus. Então, eu acho, e lá estava não, e lá está o Matheus, porque a família não quis saber. Veja bem, você chegar lá, você tem que saber como você vai falar com eles, claro. Porque senão eles vão achar nós, o poder, letar semoá, né? O poder está conosco. Eles estão longe de ser letar semoá, eles estão muito distantes. Não. Pelo que eu vi do Matheus, ele falou, tia, se chegar alguém aqui e disser que a gente pode quebrar tudo, nós vamos quebrar. Ah, mas aí é que está o negócio, hein, Dinho? Aí eles vão ser punidos. Aí é que, mas aí, Dinho, como é que funciona? Ele vai chegar lá dizendo que vai quebrar tudo? Como é que é? Não, a gente não incita violência, não. A gente não faz isso, não. A gente entende que... Bom, eu já trabalho em ONGs ou em favela já há mais de 10 anos. Morei 11 anos na Vila Aliança. Minha vida toda é em favela, ou subúrbio. Entendo muito bem como é que funciona essa língua, esse dialeto e essa política entre facções. E se não entendesse, até hoje eu não estaria trabalhando na Maré e no Alemão e em outros lugares. Nem no Jacarezinho, que muitas vezes são facções diferentes. O que a gente faz é um processo, um percurso pedagógico. O percurso pedagógico, ele não incita violência. Ele propõe soluções. Conscientização, no caso. No caso, proposição de soluções. Quer dizer, mas tanto... conscientização com prática, né? Porque não tanto é só... o jovem do... Pra sair daquele discurso. Você quer ver um exemplo bem prático? Eu não sei como é o banheiro, mas você deu o exemplo do gás. Tanto o jovem do Comando Vermelho, quanto o jovem do Terceiro Comando, quanto o jovem do ADA, quanto o jovem que não é nada, esses jovens precisam de gás para poder ter o seu alimento. Eu acho que não vão discutir entre si, não vão ter divergência entre si se a gente propor uma solução que eles todos possam participar para resolver o problema do gás. Porque todos precisam comer. Depois continua a briga, né? Mas vamos resolver esse problema por aqui, que é comum. Mas o gás, vocês precisam de gás para comer. Então a gente pode convergir nesse ponto. E como a gente consegue resolver essas questões do gás? E aí eu acho que a dificuldade maior é exatamente quando as empresas privadas ou essas pessoas conseguem se mobilizar para resolver essas questões, porque o poder público não está preparado para isso. Digamos que eu consiga a Supergás Brás, ou algum grupo de coletivo de pessoas físicas, que digam assim, a gente vai manter o gás para vocês por 6 meses. Como é que o Estado vai entender isso? Talvez a minha maior dificuldade seja conversar com a administração pública. Mas se os jovens conseguem pensar um projeto coletivamente, dizer, tudo bem, a gente vai brigar por qualquer outro motivo, mas a gente quer comer, todo mundo quer almoçar na hora, a gente vai apoiar uma campanha aqui dentro para fazer para conseguir gás. Mas eu acho que eu vou dar uma sugestão para o Dinho rapidinho. Meio minuto. Nós vamos propor ações, né? Vamos oferecer as denúncias ao MP, ao MPF e ao MP do Estado. E junto com essas ações vão os ofícios da OAB para que esses órgãos públicos sejam obrigados, no prazo de lei, por mandado de segurança, a providenciar, cumprir aquilo que está na pauta de obrigação deles. Esta vai ser uma das frentes de maior atuação da OAB. Esse é o plano prático, assim, de ação nessas De ação unidades. Imediata, é cobrança dos órgãos públicos, é cobrança através de ação judicial, é com prazo de 24 horas sob pena de crime de desobediência do Estado. Uhum. É pegar pesado com eles. É o jeito, é a única maneira de jogar lei em cima. Gente, olha, eu quero agradecer vocês. Vocês sabem que nós poderíamos ficar aqui até 1h30 da tarde discutindo, principalmente porque a Sônia chegou com meia hora de atraso, né? Só pegou o finalzinho do programa. Mas a gente vai ficando por aqui. O Tema Livre agradece a presença do Pedro Dorigo, psicólogo da Casa da Arte de Educar, o Anderson França Udinho, do coletivo Dharma da Universidade da Correria, e a Sônia Rodrigues, que é do Comitê de Acompanhamento de Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. Para você, um bom começo de semana, uma ótima segunda-feira. Amanhã às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.